o que que o boi seria? Tirar leite da vaca. O que que o boi seria? Tirar leite da vaca. O que que o boi seria? Tirar leite da vaca. O que que o boi seria? Tirar leite da vaca. Na minha fazenda tinha um boi metido a safadão. Costumava paquerar as vacas do portão. As vacas ficavam todas assanhas. Só brigavam para mim, pois seriam as paqueradas. Mas um belo dia o encanto se quebrou. E o meu boi essa mania pegou. Começou pro escuro as vacas levar. Enquanto isso acontecendo, elas começavam a gritar. Tinha que ver para ver o que estava acontecendo. Quando eu chegava junto, ele saía correndo. O boi safado era muito esperto. Só pegava as vaquinhas quando eu não me estava perto. O que o boi seria? Tirar leite da vaca. O que o boi seria? Tirar leite da vaca. O tempo foi passando, o boi não parava. O meu rebanho assustado andava. As pobres das vacas não aguentavam mais. Um boi tarado não deixava elas em paz. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para este boi com minhas vacas não mexer? Tentei prender o boi, mas ele não parou. Fiquei muito nervoso e a paciência esgotou. Enfiei um facão, cortei ele em pedacinhos. Fiz algumas linguiças e também espeti. O boi morreu, mas nada adiantou. E o meu rebanho contra mim se revoltou. O que o boi seria? Tirar leite da vaca. O que o boi seria? Tirar leite da vaca. O boi morreu, mas nada adiantou. E o meu rebanho contra mim se revoltou. O que que as vacas queriam? O que que as vacas queriam? O que que as vacas queriam? O que que as vacas queriam?